Eu e o Vitor, a gente teve uma aula de matemática, a gente teria que utilizar aplicativo do computador, como GeoGebra e tal. A gente chegou lá, beleza, tranquilo, igual o computador, não funcionou. Beleza, a internet tinha caído, só vai voltar depois, depois a gente volta aqui. Nunca mais entrei na sala. Eu acho que eu nem lembro como era. Tem computadores que não são usados, tem vários violões ali, né, dentro da... Sim, é, sim, muito violão, material que o aluno pode usar. E não só violões, mas como artigos de esporte mesmo, que tipo, a escola eu priva... Eu não sabia que tinha rede de vôlei, a gente tá jogando vôlei na ocupação, eu não sabia que tinha rede. E antes de da gente estar jogando vôlei com a rede de vôlei, a gente teria, a gente faz, jogava vôlei, mas era com as traves da do quadra. Futebol, é, usava. E ninguém falava que existia rede de vôlei assim. Isso no dia a dia da escola, né? No dia a dia da escola. Aí depois da ocupação a gente descobriu bola nova, material de esporte novo, assim. Bambolê, que um a gente só usava coisa, uma vez na vida. Um monte de material, até material mesmo no almoxarifado aí, que a gente poderia estar usando no nosso dia a dia, mas a gente não usa, porque eles não deram. A gente achou... Por que eles escondem isso? Eu também. Não é de estar uma coisa que... A gente chegou a achar Tuner vencido. Tuner que imprime centenas de cópias. Lacrado. Lacrado, vencido. Aí tinha lá vencido e tal, aí tinha outros com nome usado. Vencido e tal não, né? Não, vencido tal dia. Vencido tal dia. E tinha outros também lacrados. E pra tirar uma chefe tem uma burocracia, tem que fazer... Não dá. Aqui tem um aviso aqui. Cara, professor, só é permitido tirar xerox de prova ou exercício de alunos. O aluno não pode vir tirar uma xerox que ele usar na própria escola. É, aí... A gente já teria várias xerox aqui. Então eu já vi. Então, não, eu já vim aqui, mas nunca deixaram não. Sobre esse final aí que ele deu, parece que a PEC, a 5.5, isso aí tá vindo de mão dada, né? Porque a PEC para cortar, para sucatear a educação, e isso aí para fuder também com as escolas particulares, para que e, até... E fazer uma média para as públicas, né? A gente vai dar essas coisinhas aí. E até quem estuda em escola particular, que eu conheço gente que estuda lá e está na luta também com a gente, os próximos que forem não terem pensamento crítico também lá. E até assim, a questão das manifestações, porque o professor não pode chamar para manifestação, né? Para o público, tipo... Tá inibindo. Nenhum professor, nem deputado. Nenhum professor. Palavra é retrocesso. É, com certeza. Então, continuar aqui. Nas escolas públicas, que é como vai ser a coisa. Qual é o mesmo nome? As leis. A punição. Sim, escolas públicas. Pela primeira transgressão, o responsável pela transgressão, seja ele professor ou dirigente, que não tenha tomado a medida corretiva imediata, receberá uma advertência por escrito e prazo de 5 dias para efetuar as respectivas correções. Pela segunda transgressão, o responsável pela transgressão, seja ele professor ou dirigente, que não tenha tomado a medida corretiva, receberá uma suspensão de 15 dias sem vencimentos, e o substituto teria um prazo de 5 dias para efetuar as respectivas correções. Sob pena de punição igual, devendo o valor descontado dos vencimentos ser revertido obrigatoriamente em materiais de audiovisual e informática, destinados às escolas públicas da rede estadual do ensino. Pela terceira transgressão, o responsável pela transgressão, seja ele professor e ou dirigente, que não tenha tomado a medida corretiva imediata, será exonerado do cargo, seja ele seletista, comissionado ou estaduário. E o substituto terá um prazo de 5 dias para efetuar as respectivas correções sob pena de punição igual. E aí acabou... Exonerar é demissão, né? Exonerar é demissão, hein? E vocês perceberam, né? Primeira coisa, que o Ricardo Nezinho parece ter uma obsessão com audiovisual e informática. E novo, que não é utilizado nas escolas. Né? Segunda é que primeira vez que for denunciado isso para a secretaria e para o catado, o professor vai receber uma advertência, né? Sim, sim, sim. Na segunda vez, suspensão por 15 dias. Durante esse período ele não vai receber salário daqueles 15 dias. E na terceira vez, exoneração mesmo que ele seja compulsado. Que água. E também uma questão, acho que tipo, deveria servir para as escolas públicas e estaduais as punições, entende? Não diferente. Mas tem que ser diferente, porque as escolas, assim, públicas e estaduais, municipais e estaduais. Públicas e estaduais, públicas e privadas. Sim, isso mesmo. É que eu ia respondendo privadas, depois que eu entendi que você tinha falado. É porque no caso das privadas, o Estado não pode impor demissão para uma pessoa específica. Sim, a menos que seja coisa criminal mesmo, sei lá. Então, já que não pode isso, Que não pode, ele coloca uma multa, porque essa multa vai forçar a escola a demitir. Porque uma multa, a escola recebeu uma multa de 40 salários mínimos, porque um professor fez alguma coisa que o Estado não quis. E até mesmo... A escola vai manter aquele professor lá, sim. Né? Diga aí. E até mesmo... Correndo o risco de ter outra multa. Assim, sem levar em questão, em consideração, se é justo ou não, né? Estou falando do ponto de vista do diretor da escola, do dono da escola. Que, né? Quer ganhar dinheiro, né? Porque a escola privada, ela não é um lugar de ensino. A escola privada, ela é uma empresa. Você chega... Que os alunos são os clientes. Os alunos e os pais são os clientes. Quando eles saem de lá, eles só vão ser vendidos no mercado. Da mesma forma que a escola do ensino público... Não, é uma escola que os alunos vão para aprender. É uma escola que os alunos vão para serem privados e ter uma ideia de como é realmente uma prisão. A diferença é o preço do produto, né? A diferença é o preço do produto, é verdade. Até mesmo porque na escola privada, o professor estadual e municipal que já ganha um absurdo de pouco, e o professor de escola privada chega a ganhar menos ainda porque vai ter em abundância, porque aquilo ali é um produto. O dono da escola privada vai poder arrumar quantos eles quiserem, por mais que dê aula ou não. É tudo uma questão de uma escola para outra. É, de logística. E vai piorar ainda mais a educação com o notório saber e com a reforma. Com a reforma, do ensino médio, e com a terceirização da atividade fim que eles estão querendo colocar. Que a gente vai poder ter escolas onde que não tenham nenhum professor contratado. Todos sejam terceirizados. Que ótimo. No caso de escolas particulares, assim, escolas públicas, eu acho que vai caminhar para isso, mas talvez num ritmo mais lento, né? Porque tem os concursados, tem já uma equipe. Mas no caso de escola particular, quando disser o guerreou, né? Querendo contratar só terceirizado algumas escolas. Eu acho que a observação que... preocupação, né, com a qualidade da educação. Eu acho que a observação que resume bem é que para você administrar uma escola privada, você não faz pedagogia, você não faz história matemática, você faz um curso de logística e administração. Porque aquilo ali é uma empresa. Você vai estar lá o seu CNPJ, todo mês você só vai pagar suas dívidas e colocar o resto do seu bolso. E quem vai pagar são os pais e alunos, toda aquela questão. A Secretaria Estadual de Alagoas e o Conselho Estadual de Educação de Alagoas serão os responsáveis, conjunta ou individualmente, para a abertura do devido procedimentos legais para ampliação das penalidades previstas nesta lei. Fica assegurado a todos os processados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, todos os direitos constitucionais processuais, como a ampla defesa, o contraditório e ao duplo grau de jurisdição, que no caso será exercido diretamente pelo Secretário Estadual de Alagoas, de Educação de Alagoas. Artigo 8. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 9. Revogam-se todos à disposição em contrário. Assembleia Legislativa de Alagoas, em 15 de julho e junho de 2015. Um comentário sobre esse trecho? Comentário sobre essa grande, pequena lei aí, né? De 4 páginas. É que a gente vê, na verdade, um sentimento de vergonha e fica imaginando só um retrocesso, não imagina nada mais do que... É uma evolução. Igual o Vitor falou, a palavra que resume essas 4 páginas, colocar uma quinta na frente, só colocar o nome retrocesso, que já tá explicando tudo. Então, artigo, né? Artigo 10, que artigo é até 10. O nosso. Tipo, retrocesso. Retrocesso de todo o ensino. Vamos retroceder, pronto. A partir dessa lei, vamos retroceder, pronto. Acho que isso deveria ser o artigo 10. A partir dessa lei, não. Com mais essa lei. Com mais. Vamos retroceder ainda mais. Ainda mais, né? Não, dá pra colocar assim, artigo 11. Esse foi o primeiro retrocesso. Vamos começar um pouquinho mais. É o 10 que acaba. Acaba no 10. Beleza, dá pra criar uma mais ainda. Isso, né? Essa lei... Vocês como é uma lei maravilhosa. É verdade. Sim, e sobre a questão da reforma do ensino médio, eu sou, tipo, a favor de uma reforma do ensino médio, mas não como está sendo colocado essa reforma do ensino médio. Porque a gente tem que ter uma reforma do ensino médio. Tem uma reforma do ensino médio que os alunos necessitam, então a reforma do ensino médio que eles querem colocar de qualquer forma. É necessário ter uma reforma, só que eles aproveitaram a situação de ser necessário para impor uma que vai piorar ainda mais. É verdade. Porque eles vão dizer, já que é preciso reformar, vai ser assim. Do meu jeito. Vocês deram a ideia, agora... É o que eles têm feito com tudo. Por exemplo, isso da terceirização, e aí é um parêntese que não está no assunto, mas a terceirização internacionalmente, ela é utilizada em outros países, né? Para serviços de alta complexidade, que são caríssimos. Imagina que você tem uma empresa que lida com uma tecnologia que é difícil achar gente no mercado para isso. Aí você contrata uma pessoa que paga 20 mil por mês para ela, porque é um profissional raro, mas dentro do orçamento da empresa é tranquilo e vale a pena para o orçamento, né? Só que de repente, a qualquer momento, esse cara pode sair, ser contratado por uma outra empresa de outro estado, e você fica na mão, tem que correr atrás de um profissional difícil de achar no mercado. Aí o que acontece? Você, ao invés de contratar uma pessoa, você pagando 20 mil por mês, você paga 25, 30 mil para uma empresa que vai garantir que vai ter sempre um profissional lá. E se aquele cara sair, eles têm outros profissionais que trabalham com eles, que eles vão poder colocar lá no local, tá entendendo? Aí para a empresa que contratou, você paga mais, mas você ganha a garantia de que o serviço vai ser prestado. Isso é como funciona a terceirização lá fora. Só que aqui eles usam para precarizar o serviço. Eles terceirizam atividades que são mais simples, né, de encontrar profissional. E aí eles, por ser mais simples também, eles botam o valor que eles vão pagar para o profissional abaixo do valor do mercado. E aí, com terceirização de atividade fim, isso, né, vai piorar ainda mais. Porque atualmente, isso de atividade fim é o objetivo principal da existência daquela empresa. Por exemplo, uma escola, o objetivo principal é ensinar. Então, a atividade fim da escola, que é ensino, o profissional relacionado a ela é o professor. Então, a escola poderia terceirizar alguém que fique na secretaria, equipe de limpeza, segurança, mas não atividade, né, docente. No hospital, pode terceirizar essas mesmas coisas que eu falei, mas não pode terceirizar médico, enfermeiro. Tem que ser contratado, né, que é atividade fim. Aí eles... E outra que no Brasil os profissionais que são terceirizados, eles sofrem muito por conta disso, eles recebem bem abaixo do valor do mercado, eles são maltratados em questão de horários também, né? Geralmente o horário é mais do que devia, botam eles para trabalhar em fim de semana, quando não era justo, sabe? Tem uma série de problemas. Quando muda, de uma hora para outra eles podem ser demitidos, às vezes a empresa fale, vai à falência. Mas aí quem... Não é bem a falência, né? Às vezes a empresa cria um problema com os funcionários de não pagamento. Independente do motivo, se foi falência, se foi certo, que simplesmente atrasou. Quando se coloca na justiça, a empresa que contratou a terceirizada diz, não é comigo, é com eles. Só que essa terceirizada acaba sendo uma empresa pequena, assim, que não é muito conhecida. E que vai alegar que não tem dinheiro. E a empresa que contratou ela sai ilesa na história, sabe? Aí tem uma série de problemas que acontecem. E realmente é necessária uma lei de terceirização para proteger esse pessoal. Só que eles aproveitam a situação para expandir para a terceirização da atividade fim. Até a área é parecido nessa situação. É uma lei necessária, mas já que vai ser feita de outro jeito para piorar. Se vocês deram a ideia, vamos mandar do jeito que a gente quer e... Com certeza. Quando o Ricardo Nezinho fala de ideologia, pelo que eu entendi nas falas dele, principalmente naquela entrevista muito explicativa sobre a lei que você falou agora há pouco, né? o que ele quer falar é questão de gênero, é orientação de gênero. Isso incomodou, tem incomodado os religiosos. E, curiosamente, teve uma entrevista que eu vi no programa do Mário Agra, Fora de Pauta, que o entrevistado disse que Alagoas era o único estado onde essa lei, escola sem partido, tinha chegado com apoio da igreja Católica, que nos outros estados não tem tido esse envolvimento. Acho que eu vou ressaltar uma questão aqui. Eu recebi esses dias um panfleto e uma carta. Primeiramente, acho Parabéns. Que... É a primeira coisa que vem na cabeça, só que... Eu pensei nisso. Acho que todo mundo que tá aqui já deve ter pensado nisso. Só que assim... Primeiramente, veio uma carta e um panfleto. A CNBB, esses dias, publicou uma carta em que ela fala sobre a PEC, que é outro assunto, mas só para dar um ar. E essa carta que eu recebi esses dias, não eu, mas que parava que estava sendo distribuído na porta da igreja, uma das maiores igrejas católicas de Arapiraca, lá no Alto do Cruzeiro, o pessoal vai... Nossa, ninguém sabe, que é, ninguém sabe qual é a igreja. Que é, né? Que é São José. É, São José. Tem que falar mesmo. Ela é maior do Alto Cruzeiro. Eu não sei se ela é maior de Arapiraca, mas tá nesse nível. Todo mundo que passava lá, até em dia de missa e tal, eles entregavam. Eu não sei se eram todos os dias, era só em dia de missa que tinha lá, todo mundo. Uma carta e um panfleto. O panfleto falava que não seria correto você influenciar os alunos, porque eles poderiam... Aquela toda a questão que se o professor fala da igualdade de gênero, os homens vão querer se sentir inferiores às mulheres, se falasse que defender as causas LGBT, o seu filho vai virar gay e toda essa questão. Conflito machista. E também, esse era o conflito. Também tinha uma divulgação, uma defesa da escola sem partido. Agora, o que realmente defendia, e que eu vou falar sem nenhum problema, é a carta assinada e escrita pelo bispo de Alagoas, em que ele não fala, não cita o nome do Ricardo Nezinho. Não cita, eu não lembro ao certo se ele cita o nome Escola Livre, mas ele dá total apoio à ideologia da Escola Livre. Ou seja, indiretamente ele está dando apoio à candidatura do Ricardo Nezinho, que foi antes das eleições aqui em Alagoas e tudo mais. Felizmente ele perdeu. Felizmente ele perdeu, né? Eu não sei o quão felizmente, é que ele, né? Porque entrou outro. É que ele esqueceu que era pra que ainda tem estudantes e professores. Aí ele também até falou que pra ser prefeito não precisa saber o que o orçamento da cidade é, alguma coisa assim, não foi? É sério isso? Ele falou alguma coisa assim... Como é o nome do outro? O novo? O que ganhou... Sim. Rogério Teófilo perguntou a ele... Sim, você disse aí, ó, você, Ricardo, você tem apresentado propostas para o município, mas você sabe qual vai ser o orçamento do município em 2017? Ele, candidato... O prefeito não precisa conhecer o orçamento do município. Ele eslobando, assim como se fosse, né? Não precisa conhecer, não precisa saber o orçamento da sua cidade. Né? Eu acho que ele perdeu pelo menos uns 5% dos votos que ele tinha. Perdeu. Só perdeu. Nessa. Então, aí como foi citado antes a questão que Alagoas teve um apoio direto à Igreja Católica, acho que você citou isso, eu não tinha ideia dessa entrevista, e agora realmente percebi que uma coisa ligada à outra, que Alagoas realmente teve uma ajuda da Igreja e teve uma ajuda do bispo, não sei se eles foram repreendidos pela CNBB, que é a organização que trata da Igreja Católica no Brasil, e tem toda essa questão que Alagoas ficou bem, bem próximo mesmo dessa lei. E realmente está. Mas está com ação de inconstitucionalidade, não sei se ele avançou. É. Porque aí é bom falar também um pouco disso, né? Como foi a trajetória da lei. Ela foi proposta lá na Assembleia Legislativa, foi aprovada por unanimidade, todos os deputados votaram a favor, a sociedade, o pessoal que é de movimentos sociais, deixou passar, assim, estava cochilando na hora, né? Acabou sendo aprovado. Depois que a lei foi aprovada por unanimidade, foi que os movimentos sociais começaram a reclamar, né? Assim, se colocar. Eu sei tenta que o Renan Filho vetou a lei integralmente. Sim, né? sim. É. Aí, como acontece quando tem um veto do executivo, a lei volta para quem aprovou, né? E aquele pessoal vai votar se mantém ou não aquele veto. Ele vai dizer, ó, eu aceito a derrota realmente e vou aceitar a posição do governador. Então eu derrubo esse veto e vai valer de qualquer jeito. Aí acontece que nessa segunda votação, se não me engano, foram 4 deputados. Alguém acompanhou? Que votaram... Eu não lembro ao certo, lei, mas só assim, sei que... a favor do veto. Eu não lembro. Não, não. Agora, o que me disseram é que mesmo os que votaram pelo veto, né, a favor do veto, os argumentos não foram os melhores, né? Será que o Tarcísio Freire foi um desses que votou... para manter o veto, só que dizendo que se essa lei for aprovada, vai impedir que os professores falem mal do PT nas escolas. E o PT é uma coisa muito ruim. Até no argumento, né? Quando acerta, erra no argumento. Até quando ele tenta fazer alguma coisa, ele ainda consegue errar. Porque ele pensou mais na eleição. Pois é. É impressionante, tem uma capacidade que eu não sabia que o humano tinha. Eu sabia que isso era, pensava que era impossível de conseguir fazer. Exato. Candidato a prefeito da nossa cidade. É um dos ex-candidatos da prefeitura de Arapiraca. Pelo PP, que pelo é um PP. Partido muito íntegro. Sim, com certeza. Bom, sobre isso de gênero, não é o tema de hoje também, mas só fazendo um parênteses rápido. Essa ideia de que as pessoas podem ser doutrinadas em gênero é uma visão da época da ditadura militar, que sim, eles falaram sim. Que... e aí não é a ver com gênero necessariamente naquela época, né? Ainda não era gênero. Era com a questão opcional, a questão de opção. Aí diziam que os homossexuais, eles se tornavam por influência, né? Você... E eu quero ressaltar natural. Aqui que... Esse pensamento, né? Nossa querida, nossa querida. Esse pensamento é o que se mantém, principalmente numa certa ala conservadora até hoje. E como a questão hoje não é só homossexualidade, mas questão de gênero também, na orientação de gênero, eles acabam aplicando esse pensamento também na orientação do gênero. Ele fica com medo de se discutir esses assuntos porque o meu filho vai virar gay ou vai virar trans só porque falaram disso. E às vezes falam nem diretamente gays, falam feminado, né? Muitos deputados aí que apoiam a ditadura, tipo o nosso querido Bolsonaro, eles falam, eu nunca falei o que amo pro meu filho, que é afeminado, é um ato afeminado. É um absurdo. Coitado do filho dele, nunca recebeu o tiano do pai, coitado. É triste, né? Mas todo mundo aqui aprendeu a respeitar índio na escola e ninguém virou índio, né? Tem uma esquete do Porta dos Fundos que é muito boa falando disso, sim. Você viu? Eu acabei assistindo que vai lá. Depois você procura aí e passa, né? Eu vou passar pro pessoal aqui assim que acabar. Quando terminar, eu aproveito e pego o link pra botar na postagem, né? Pra vocês verem, vocês estão ouvindo verem depois. Quem tá aqui na hora vai ver depois da gravação. Então, eu quero ressaltar que, tipo... em uma dessas aulas do professor daqui, que foi discutida aqui, né? Uma professora que a gente falou, ela chegou para a turma inteira e falou e mandou eu olhar pesquisas de psicólogos sobre a questão de gênero, que uma pessoa por influência se torna homossexual. Eu achei isso muito pesado, eu discuti na sala, não sei se você lembra, mas eu discuti muito na sala com ela. E eu acho que ela foi muito equivocada nisso e, né? Muito, acho que muito, ainda pouco, é muito ainda pouco pra discutir. Pra chegar uma professora dessa matéria que ninguém nem imagina o que é, né, ainda, falar que... Um aluno pode, um amigo pode ser influenciado por outro aluno, colega de classe, a se tornar homossexual ou qualquer outra opção de outra opção sexual. Orientação sexual. Qualquer outra orientação sexual. É opção. Opção sexual. Sim. Não, opção. Essa expressão opção sexual foi justamente o que surgiu na época da ditadura para. Sim, para defender essa ideia. É uma opção. Você. As opções são mais. Tem lá uma tabelinha. Olha essa aqui, pronto. Tipo um cardápio. É assim mesmo. Cada um tem a sua orientação, cada um tem que ser o que preferir, cada um deve defender a sua ideia e acho que cada um. Sim, com certeza, sempre respeitando a ideia do próximo. E cada um deve sempre respeitar ao próximo, independente de quem seja. Independente de cor, de orientação, de gênero, de classe social. Classe social também, pessoal. Acho que a gente vai começar a falar que classe social aqui só para amanhã, né? aí tem outro ponto, né? Que a gente terminou não entrando. A denúncia é feita pelo estudante. Aqui, eu acho que não tem claro aqui, deve estar nos anexos, que eu me lembro de ter visto essa informação quando eu li da outra vez. Que convença. Um estudante que faz a denúncia. Aí essa denúncia vai para essa estrutura que vai ser criada na secretaria, né, de educação. Sim. E lá alguém que foi designado pela secretaria vai avaliar se procede ou não a denúncia para poder cobrar do professor um direito de resposta. Aí vem um caso, né? A gente sabe que existem minorias em vários âmbitos que ali se fala, por exemplo, no âmbito religioso. Tem os cristãos são predominantes, principalmente católicos e evangélicos. Quem é seguidor de alguma religião afro principalmente, mas tem outras religiões que, né, que são também minoria, vai estar numa desvantagem enorme, porque num caso de uma professora dessas, se algum aluno denunciar, provavelmente isso vai cair na mão de alguém católico lá. Sim, né? É. Que vai olhar isso e dizer, não, ela só está falando do bem. O bem é uma coisa boa. Então, é uma coisa, né, boa. Mas aí, ela pode, é, não. Aí se acontecer um caso de um professor falar um pouco de Umbanda, sei lá. Chegar lá falar. E não é doutrinação, só falando, explicando um pouco como que é. Funciona. Um aluno evangélico que tem nojo, horror disso, que é tudo coisa do diabo, e que ele pode fazer uma cartinha, essa cartinha vai cair na mão de alguém, provavelmente cristão, que vai penalizar o professor. Ou seja, na prática, isso vai ser um instrumento só para reafirmar e garantir o pensamento do pessoal de direita de modo geral. Sim. O professor que chegar aí e citar Exu Caveira, aquele aluno fanático vai mandar a cartinha e vai ter todo aquele processo. E o professor que é fanático pelo cristianismo vai continuar lá, mas o professor... Resumindo, eles só querem uma linha de pensamento de todos e é um pensamento único. E é isso. Tem uma coisa muito boa que o professor Kleber falou na rádio, uma época dessas. Conhece, né? Que é da UNEL. Sim, ele veio até aqui. Não, semana passada. Aqui? O Kleber. Vice-reitor. O Kleber. Costuma andar com uma boina, né? Não, na época lá na rádio, ele disse... Uma coisa muito boa que ele disse é que se você quer garantir pluralidade de opiniões e posições na escola, você tem que incentivar que se discuta aquilo e não censurar. Sim, né? Você incentive que o pessoal fale cada vez mais, que as posições vão sendo colocadas. Isso é a democracia, né? Com certeza. E essa lei vai na contramão. Então, acho que o quê? O resumo... acho que o resumo disso tudo é só o Gilberto falou, que é retrocesso. Resumindo, acho que o quê? Uma hora, mais de um pouco mais de uma hora que a gente falou aqui. Eu não sei quanto vai ficar no episódio, que eu vou editar. Mas faz um tempão, né? A gente gravou por mais de uma hora. O resumo final é retrocesso, acho que, pra todo mundo. A reforma sobre a reforma da disciplina, né? Qual o nome que tá dando? É medida provisória? Reforma do ensino médio, né? Reforma do ensino médio. Qual é a reforma que tá dando e qual seria a reforma necessária? Nós precisamos. A reforma necessária é um assunto complicado que eu acho que não tem consenso nisso, então, e ele se aproveita inclusive disso para colocar uma outra proposta. Agora, teve uma palestra que eu vi de um sujeito de Cuba, num evento, que Cuba, por ruim que seja economicamente, né, quando o assunto é educação, lá é muito bom, né? E saúde também. Muito os dois pontos que a gente vai se lascar para os próximos 20 anos, essa PEC foi aprovada. Aí a gente vai para Cuba, Ele dizia que o pessoal perde muito tempo discutindo a metodologia de ensino, discutindo essas coisas, quando na verdade o que importa mais é investir e levar a sério. Sabe, você tem um investimento, tanto financeiro quanto de atenção e organização. Na educação funciona, a maioria dos modelos vai funcionar. Um melhor que o outro, mas vai funcionar bem. Sabe? E a gente não tem esse investimento. Vocês sabem como é, né? E não tem esse acompanhamento. Lá eles dizem que qualquer cidadão lá, qualquer pessoa que perguntarem na rua, né, que disserem, olha, o aluno João não sei de quê, né? Tá, ele saiu mal, foi reprovado. O que você acha? Diz que lá o pensamento de todo mundo vai ser a culpa é do ensino, porque ele não foi ensinado adequadamente. Ele tem que... Não é culpa do aluno. Entendeu? Aqui é o contrário. Aqui, quando dizem que a pessoa está indo mal, não, a culpa é do aluno. O aluno que não se esforçou. Aí lá eles têm um sistema, quando a pessoa é reprovada, no ano seguinte... Tem uma equipe que fica acompanhando aqueles alunos que foram reprovados para prestar toda uma assistência, assistência psicológica, assistência, sabe? De estar junto, de ver o que é que ele precisa, para tentar corrigir as deficiências para que ele aprenda. É esse tipo de coisa, de cuidado que falta. E aí, o que ele disse, na opinião dele, é que quase qualquer modelo vai funcionar assim. O negócio é ter um investimento. Por exemplo, essa reforma do ensino médio que vai ser feita, sem investimento, fala de 5 eixos. Aí os alunos que ouvem a versão do governo pensam, caramba, 5 eixos de, né, de que eu vou poder escolher o eixo que me interessa mais. Aí se sente no Harry Potter, né, que tem as 4 casas. Você vai escolher a casa que você quer ir. Só que pra começar, pra começar, quando isso, se isso for colocado em vigor, quando for colocado, a escolha dessas, desses cinco eixos não é só do aluno, também é do gestor. Sim. Então o governador vai escolher quais desses eixos vai oferecer. Não vão estar os cinco disponíveis em todas as escolas não, mesmo porque as escolas não têm estrutura hoje nem vão ter amanhã por conta dos cortes. Aí, resultado, você vai chegar numa escola que vai ter um eixo de exatas e um eixo técnico profissionalizante. Se você quiser saber sobre história, as sociologia, matérias vai ter que realmente que fazem aí pensar. Aí o cara de Arapiraca é de humanos e só tem exatas aqui, aí vai ter que se deslocar para um lugar longe. Ou particulares, porque principalmente as mais caras vão ter condições de oferecer os cinco eixos. E vai a matrícula e a mensalidade também. Vão aumentar também. Negócio. Aí a gente não vai ter condições. De qualquer forma, que a gente não vai diferenciar ainda mais a qualidade do ensino público pro privado. E tem uma coisa que parece ser uma coincidência, só que eu duvido muito, que a questão é que as matérias que normalmente vão ser, que, vamos colocar o termo que vai ser deslocado do ensino, são as matérias que realmente fazem pensar e ser crítico. Obrigado, são... vai ser só português, inglês, essa, português, matemática. Inglês, inglês é obrigatório? É. Mas a matéria que realmente costuma, não que seja, ou sejam sempre elas, mas a matéria que costuma ser que faz você pensar, Vai ser retirada. É opcional, né? É opcional. Você torna a gente não pensador, no caso. Sim, também. Bem? Não que as matérias de exatas também não façam você ser crítico. Os alunos em pecinhas para os empreendedores lá colocarem nas máquinas deles. É só se encaixar no meio social ali, tudo certinho. Trabalhar. É isso. A gente fica por aqui hoje, a gente vai gravar outra coisa daqui a pouco, mas vocês vão ver na outra semana. Não é que, bom, quem quiser comentar alguma coisa, a gente tem o e-mail contato@politicast.info, vocês podem, ou podem comentar no próprio site também, né, na postagem. Ok, alguém, vocês querem dar uma palavra final? Eu queria dizer um fora Temer, né, e que acho que, tipo, posso falar pelos alunos do Laios que estão na ocupação, que estão participando da ocupação, que somos contra a lei escola livre, e é isso. Eu acho que eu também vou falar uma coisa que ninguém ouviu, né, que é um primeiramente fora Temer, né, que primeiramente tudo, e também representando os alunos do Laios, estamos representando que somos totalmente contra essa lei, e que essa lei não nos representa, assim como esse presidente que não nos representa. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fora Temer. Fora Temer. É isso, política faz parte da vida, e até a próxima. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.